Olha, comprei um paredão e um padrão de ouro. Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro. Só esse caro, perfume francês. Agora é minha vez, agora é minha vez. Comprei um paredão e um padrão de ouro. Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro. Só esse caro, perfume francês. Agora é minha vez, agora é minha vez. Tunei o meu carro com aro 19. Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode. Só tô pegando elite, fazendo desmantelo. Se é pra farrinha, venha! Eu tô gastando meu dinheiro, xalalalalala, xalalalala. Chego na balada, eu bato logo é pra lascar. Xalalalalala, xalalalala. Deixadão no paredão pra mulherada rebolar. Xalalalalala, xalalalala. Chego na balada, eu bato logo é pra lascar. Xalalalalala, xalalalala. Deixadão no paredão. Vai! Bora, galera da Bateraldo! Bota no paredão! Vamos chorar isso! Paredão e o bordão da Romanel. Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro. Só esse caro, perfume francês. Agora é minha vez, agora é minha vez. Olha, comprei um paredão e o bordão da Romanel. Agora eu sou estouro, agora eu sou estouro. Só esse caro, perfume francês. Agora é minha vez, agora é minha vez. Eu tunei o meu carro com aro 19. Comigo ninguém pode, comigo ninguém pode. Só tô pegando elite, fazendo desmantelo. Se é pra farrinha, João Pessoa. Tô gastando meu dinheiro, xalalalalala, xalalalala. Chego na balada, eu mato logo, é pra lascar. Xalalalalala, xalalalala. Deixadão no paredão pra mulherada rebolar. Xalalalalala, xalalalala. Chego na balada, eu mato logo, é pra lascar. Xalalalalala, xalalalala. Deixadão no paredão. Oi! Vai! Xalalalala, chego na balada, eu bato logo é pra lascar. Xalalalalala, xalalalala. Deixadão no paredão pra mulherada rebolar. Xalalalalala, xalalalala. Chego na balada, eu bato logo é pra lascar. Xalalalalala, xalalalala. Cê é testado no paredão. Bora, let's go. Da Rádio Correio do Vale, 106.1. Show.